Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo para vocês mais um podcast. Esta edição vai em homenagem ao Zagallo, é a edição número 13, do dia 13 de outubro de 2005. Aliás, Alexandre Senna tem 13 letras, hein? Bom, vamos começar logo com o grande assunto desta edição, que é este aqui. Mas é você quem faz, não atira a vida fora, não atira. No próximo dia 23 de outubro, você, eu, todos nós, vamos às urnas para votar no referendo que vai perguntar se somos a favor da proibição da venda de armas em nosso país ou não. Eu e você que somos pela vida, que queremos paz, vamos dizer sim. Mas é você quem faz, não atira a vida fora, não atira. Sim, a paz será nossa resposta no dia 23 de outubro. É, dia 23 de outubro agora, os brasileiros irão participar de um referendo a respeito da comercialização de armas de fogo no Brasil. A pergunta é, o comércio de armas de fogo deve ser proibido no Brasil? Quem é contra e acha que todo cidadão tem direito a comprar uma arma, deve votar não, que é a opção número 1 na urna eletrônica. Agora, quem é a favor da proibição da venda de armas à população civil, ou seja, a favor do desarmamento, deve votar sim, opção número 2. Eu, por motivações e convicções pessoais, optei por votar sim. E eu vou explicar ao longo desta edição os motivos que me levam a crer que o desarmamento é um primeiro importante passo na luta contra a violência. Não vai resolver nada de imediato, claro. Os homicídios por arma de fogo, acredito eu, ainda vão levar algum tempo para caírem. Mas acredito que é um processo de longo prazo, uma formação de uma sociedade baseada numa cultura de paz. E que é uma sociedade que eu, pelo menos, ainda vislumbro possível. Mas é claro, eu respeito a posição de quem vai votar não. Eu tenho acompanhado as discussões na internet, a propaganda veiculada na TV, e acho que aqueles que são contra a proibição do comércio de armas têm argumentos fortes, bem convincentes até, para defender o direito do cidadão de adquirir uma arma. Também vou apresentar aqui o contraponto, mas também vou lançar alguns argumentos aqui para fazer as pessoas pensarem. Será que vale a pena mesmo ou não ter uma arma? Não quero e nem tenho a pretensão de convencer ninguém a mudar seu voto. Acho que vai muito aí da convicção pessoal de cada um. Mas espero que, pelo menos, eu possa lançar uma luz aí na discussão desse tema tão palpitante. Chico Buarque diz sim. Quantas Bárbaras, Ritas, Terezinhas, Carolinas e Marias ainda vão ter de chorar seus homens e seus filhos até darmos um basta a essa violência. Dia 23 de outubro, vote 2. Como eu já comentei lá no meu blog, eu realmente não tenho interesse em ficar acompanhando as polêmicas alimentadas pelos dois lados. O lado do sim e o lado do não. A respeito de estatísticas, número de mortos, quem matou com que arma, como foi a morte, se foi tiro acidental, se foi discussão, se foi assalto, nada disso. Aliás, esse espetáculo exibido na propaganda obrigatória do rádio e da TV só serve mais para confundir do que esclarecer o eleitorado. Não vou entrar nesses méritos. A minha análise é bem mais simples e objetiva. Eu acho, e isso é uma convicção pessoal minha, que segurança, atividade de segurança, né? Seja ela pública ou privada, é uma atividade, um ramo de atividade profissional. E como tal, deve ser realizada exclusivamente por profissionais da área. Assim como só médicos formados e preparados para tal podem pegar no bisturi, assim como apenas pilotos profissionais podem pegar no manche, pilotar uma aeronave, só profissionais habilitados para utilizar uma arma de fogo é que tem direito a usá-la. Arma não é para qualquer um. A arma tem que estar nas mãos de quem está realmente preparado para usá-la. Policiais, forças militares, guardas municipais e mesmo agentes de vigilância particular, de empresas de segurança particular. O Estatuto do Desarmamento, aliás, prevê diversos dispositivos que permitem que uma pessoa que precise de uma arma possa adquiri-la. Pessoas que moram no campo, por exemplo, e precisam de uma espingarda para se defender dos animais silvestres. Agentes de segurança, de empresas de vigilância, carros fortes, etc. Também podem portar armas no exercício de suas atividades profissionais. Quer dizer, o Estatuto do Desarmamento veio, em boa hora, regulamentar uma coisa que não tinha regulação nenhuma. E o que é mais importante, deu ao Estado mecanismos legais de controle de armas, inclusive no que tange ao cruzamento de bancos de dados das polícias e das forças armadas. Se for aprovada a proibição do comércio de armas, acredito que facilitará o controle de armas legalmente adquiridas e, consequentemente, a detecção do arsenal irregular, contrabandeado, que com certeza vai cair nas mãos dos marginais. Muita gente tem reclamado que proibir o cidadão comum de comprar uma arma fere a liberdade individual e o direito à legítima defesa. Eu estava lendo outro dia uma matéria da revista do Sindijus, o sindicato ao qual eu sou filiado, muito boa matéria, aliás, acerca dessa polêmica do referendo, e nessa matéria tem a opinião de um professor da UNB, o professor Lúcio Castelo Branco, contrário ao desarmamento, que diz que o cidadão comum, enquanto Estado individualizado, tem direito sim ao poder de polícia e ao direito de voz de prisão em relação ao bandido, e, portanto, tem direito de ter acesso às armas. Essa é uma questão jurídica bem controversa. Será que o indivíduo comum pode requerer para si as prerrogativas de poder do Estado? Será que o direito de autodefesa está acima do direito comum, do direito da população de não querer conviver numa selva de cidadãos armados e potencialmente perigosos, ainda que cidadãos de bem? Contra esse pensamento, o editorial da Folha de São Paulo, que defende a proibição do comércio de armas, trouxe um argumento forte. Diz o editorial da Folha: a interpretação de que o veto às armas seria limitação abusiva do direito de autodefesa não procede. É atribuição do Estado definir regras para o exercício de certas atividades e fixar requisitos para a concessão de licenças. Se o referendo determinar que o poder público deve restringir a comercialização, circunscrevendo-a às categorias que fazem jus ao porte, não haverá um atentado aos direitos e às garantias fundamentais, mas apenas mais uma regulamentação. Lázaro Ramos diz sim. Oi, aqui é o Lázaro Ramos, é um prazer falar com você. Em 23 de outubro, vamos acabar com o comércio de armas e munição no Brasil. O boca a boca é fundamental. Converse com seus parentes, amigos e colegas, fortaleça seus argumentos e conquiste votos para o sim. Um argumento forte dos que vão votar não, dos que vão votar contra a proibição do comércio de armas, é o temor de que os bandidos se tornem ainda mais ousados e perigosos, sabendo que a população vai estar desarmada e sem ter como se defender. É uma questão polêmica. Hipoteticamente, se um bandido entra aqui em casa e me pega de surpresa, me rende e me amarra, não tem como eu reagir. Não daria tempo, por exemplo, de eu ir até a escrivaninha ou o cofre e pegar uma arma para atirar no bandido. Se por acaso eu consigo detectar a invasão, me escondo e dou um jeito de pegar a arma, o que pode acontecer? Ou eu mato o bandido, ou o bandido me mata, ou a gente fica trocando tiros, podendo inclusive ferir outras pessoas, mulheres, crianças, etc. Em muitos casos, aliás, o bandido acaba se apossando da arma do cidadão de bem. É um erro achar que ter uma arma de fogo em casa é uma proteção. Essas armas costumam ser usadas contra a própria família, muito mais vezes do que na defesa da família. Quem sabe lidar com o bandido, quem tem preparo e treinamento para isso, é a polícia. Se entrasse um bandido aqui em casa e eu tivesse tempo de me esconder ou ir para um canto seguro, eu daria um jeito de ligar para a polícia. Aí vem um outro argumento forte dos que vão votar não. A polícia brasileira, na maioria dos casos, é despreparada. O poder público é omisso, não consegue ser preventivo e às vezes tarda no socorro às vítimas da violência. Eu concordo, não tenho nem o que contra-argumentar. Mas acredito que é a partir da mobilização da sociedade que a gente consegue mudar o estado de coisas. A mesma sociedade que se mobilizou para promover o referendo, para colocar a discussão do comércio de armas na agenda nacional, essa mesma sociedade mobilizada pode conseguir muita coisa. Se a polícia é mal aparelhada, vamos pressionar o poder público, seja com manifestações, seja nas urnas, votando em candidatos comprometidos com a melhoria na segurança pública. Vamos exigir mudanças no Código Penal, tornar a lei mais dura, inflexível, sem indultos, benefícios, reduções penais e outras brechas jurídicas que permitem que assassinos fiquem soltos. Vamos exigir melhorias no sistema carcerário. Como eu escrevi lá no blog, todo mundo quer ponte, viaduto, estrada, colégio, hospital, mas ninguém se lembra de pedir presídio. Penitenciárias funcionando corretamente, com presos cumprindo pena integralmente, sem que haja riscos de rebeliões nem de fugas, são a garantia de uma sociedade mais tranquila e pacífica. Fernanda Abreu diz sim. Nós já temos armas demais no Brasil e a violência não diminui por isso, só aumenta. Não vamos mais alimentar o caos. Vamos tomar uma atitude pela paz. Diga sim à vida. Daqui a pouco eu vou continuar falando sobre essa polêmica do desarmamento, mas eu vou fazer uma pausa agora para a música. Vamos ouvir mais uma faixa do CD Wild, da Creative Commons. É o som do My Morning Jacket, um quinteto do estado do Kentucky, nos Estados Unidos, que traz um rock and roll impregnado com toda a mística e todas as particularidades do Southern, do sul dos Estados Unidos. Aqui eles aparecem com a canção One Big Holiday. Vamos ouvir. DJ Malboro diz sim. As crianças são nosso futuro. E hoje tem muitas delas por aí de arma na mão trocando tiro. O que será desse país se a gente não tomar atitude? Dia 23, diga sim à vida. Vote 2. Tô de volta. Um argumento que tem sido bastante utilizado pelas pessoas que são contra a proibição do comércio de armas é a ideia de que, historicamente, o desarmamento maciço da população sempre antecedeu a ascensão de regimes totalitários. Tem até um e-mail, que já circula faz algum tempo na internet, dizendo que em 1938, Hitler desarmou a população da Alemanha, permitindo assim o genocídio dos judeus. Só que essa história é falsa. O controle de armas na Alemanha veio muito antes de Hitler. Ainda em 1928, a República de Weimar aprovou leis de controle de armas exatamente para reprimir as milícias armadas do Partido Nazista. Hitler e os nazistas não chegaram ao poder pelas armas, mas sim pelo voto dos alemães. E há uma diferença entre o desarmamento que ocorre nos regimes totalitários e as campanhas de desarmamento nas democracias. Nos regimes totalitários, desarma-se a população e armam-se as milícias para subjugar, para controlar os cidadãos. Nas democracias, a defesa da vida está a cargo de forças públicas de segurança legitimamente constituídas, a polícia e as forças armadas. E o objetivo do desarmamento é aumentar a segurança do povo. No caso do Brasil, o Estatuto do Desarmamento e a campanha de entrega voluntária de armas foram democraticamente votados pelo Congresso Nacional Brasileiro. E, portanto, não podem ser caracterizados como ameaças totalitárias. E os referendos populares, como esse do dia 23 de outubro, são os instrumentos mais democráticos de que dispõe a população para decidir sobre leis que vão regular a vida de todos nós. Eu sou Marcelo Iuca, agora com o projeto Furto, e eu estou no grupo do Sim. Sim à proibição de venda de armas em todo o território nacional. Finalmente, uma questão que me chama a atenção nessa história do desarmamento é que há um aspecto social na divisão entre os que são a favor e os que são contra a proibição do comércio de armas no Brasil. Eu tenho visto muitas manifestações na internet contra a proibição de gente que vai votar não, e o que me leva a crer, num primeiro momento, é que na classe média e nas classes mais favorecidas economicamente, o não é mais forte. Já entre as pessoas que vivem em situação de risco social, em favelas, comunidades e bairros considerados violentos, o sim, eu acredito, tende a ser mais forte. Até porque as grandes vítimas da violência sempre são os mais pobres. Em contrapartida, parece-me que no meio acadêmico, entre pessoas com um bom nível de instrução, a ideia do pacifismo, da cultura de paz, é mais forte do que entre as pessoas que não têm curso superior. Claro que são nuances nem sempre evidentes, e com um grande número de exceções, mas dá para mapear mais ou menos o perfil do eleitorado brasileiro a partir dessas observações. Eu acredito que o resultado vai ser mais ou menos equilibrado, uma diferença inferior a 5%, creio. Mas, honestamente, eu não sei se ganha o sim ou se ganha o não. Bom, de qualquer forma, para marcar minha posição a favor do desarmamento, a favor da proibição do comércio de armas, eu vou tocar aqui o principal jingle da campanha, produzido pelo pessoal da ONG Viva Rio. Ó pátria amada, baleada, não és teu solo gentil. 38, 45, pistola e fuzil. Isso não é coisa dessa gente. Isso não é coisa do Brasil. Nesse país que é conhecido pelo verde e amarelo, o branco da paz tem que ser a cor. Não pode ser manchado pelo sangue. Não pode ser manchado pelo vermelho da dor. Diga sim pra vida, dia 23 de outubro, vote sim. Vote 2! Entregue sua arma agora. Vote pela paz agora. Do carioca ao cearense, do gaúcho ao sergipano, Goiapoque ao chuí, a violência dominando. Chega de viver com tanto medo. Chega de enterrar nossos irmãos. E te peça e peça se desarmar a ação. Entregue sua arma, é seu dever de cidadão. Vamos travar esse gatilho inconsequente. Pra levar de novo a paz ao coração da nossa gente, pai. Diga sim pra vida. Dia 23 de outubro, vote sim. Vote 2! Entregue sua arma agora. Vote pela paz agora. Diga sim pra vida, dia 23 de outubro, vote sim. Vote 2! Entregue sua arma agora. Vote pela paz agora. Vote pela paz agora. Tá aí o jingle do Viva Rio, a favor da proibição do comércio de armas no Brasil. No dia 23, eu voto sim. Você que me ouve, vote de acordo com sua consciência. A gente vai ficando por aqui. Não deixe de visitar a nossa comunidade no Orkut. Deixe lá seu comentário, sua crítica, seu elogio, sua sugestão a respeito do podcast. O link para a comunidade está lá no nosso site, alexandresena.jor.br/podcasts.html. E, para quem quiser mandar um e-mail ou um comentário em áudio, o endereço é alexandresena@gmail.com. Um forte abraço e até a próxima! Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html